O que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você irá aprender de forma detalhada todas as atividades que você precisa realizar para a elaboração de projetos estruturais em Light Steel Frame. Aqui, essas serão divididas através de 6 etapas elementares que compreendem análise técnica da estrutura, a modelagem ou concepção estrutural, o cálculo das cargas solicitantes, o cálculo das cargas resistentes, detalhamento técnico e quantitativo de componentes utilizados para a elaboração do projeto. Bom podcast! Então, nesse tópico, eu vou estar abordando as atividades elementares, as quais eu mencionei no tópico anterior, que você vai precisar executar para criar um projeto estrutural em Light Steel Frame. A primeira delas é a análise técnica. Então, dentro da análise técnica, você vai precisar fazer um estudo das cargas permanentes e das sobrecargas. Para você fazer isso, você vai precisar da ABNT NBR 6120. Então, lá vai conter uma tabela, onde essa tabela vai apresentar as cargas permanentes que você vai precisar utilizar e as sobrecargas. As sobrecargas elas vão ser aplicadas de acordo com o tipo de utilização da estrutura. Como eu já falei, a sua edificação ela pode ser um hospital, escola, uma residência, um escritório. Então, para cada tipo de estrutura, você vai precisar atender a um tipo de sobrecarga, ou seja, uma carga vertical. Porém, para fazer o estudo das cargas permanentes, como essa norma ela foi criada no ano de 1980, naquela época, de longe o sistema construtivo Light Steel Frame não era muito utilizado. Então, você vai precisar coletar os dados das cargas permanentes ou através dos materiais de fabricantes ou através do peso específico dos materiais. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso de forma detalhada, a gente vai fazer o cálculo das cargas permanentes utilizando os pesos específicos dos principais materiais ou fazendo a coleta em catálogos e fabricantes. Nós também vamos exemplificar como que você vai fazer a coleta das informações das sobrecargas utilizando a ABNT NBR 6120. E depois do estudo das cargas permanentes e das sobrecargas, você vai utilizar a norma 6123 e fazer o cálculo da pressão dinâmica do vento. Então, esses cálculos eles devem ser feitos como premissas, devem ser utilizados como premissas básicas antes de você fazer a modelagem e fazer o dimensionamento das cargas resistentes. Então, essa é a atividade de análise técnica, onde você vai analisar todos os tipos de cargas, o comportamento da edificação, fazer o cálculo da pressão dinâmica do vento de acordo com as características, de acordo com o local da edificação, para que você possa passar para a próxima etapa, que é a modelagem ou concepção estrutural. Aí aqui você pode escolher se você faz primeiro a modelagem ou o cálculo das cargas solicitantes. Aqui no nosso curso, na próxima aula, nós vamos partir para o cálculo das cargas solicitantes e depois a modelagem, mas aqui tanto faz. Então, a modelagem ou concepção estrutural é a atividade onde você vai fazer o desenho técnico da edificação. Então, aqui é onde você vai fazer o detalhamento dos painéis, dos nossos frames, de forma que você, a fim de você dar forma e fazer o desenho da edificação. Então, aqui você vai desenhar os painéis, você vai fazer a locação dos painéis de paredes, os painéis de laje, os painéis de escada, painel de cobertura, painel de decorativo, enfim, painel de escada também. Então, todos os painéis, todos os subsistemas da edificação, eles devem ser criados dentro da modelagem estrutural. E para você criar sua modelagem estrutural, você vai precisar utilizar um arquivo de referência, o qual eu citei no tópico anterior, que pode ser um projeto arquitetônico, um projeto de viabilidade, ou se você não estiver fazendo um projeto de edificação, você pode fazer uma modelagem estrutural, um projeto em criação livre. E então, depois que você fizer o cálculo das cargas, depois que você fizer a modelagem estrutural, você vai fazer o cálculo das cargas solicitantes. Então, é aqui que você vai fazer a previsão e dimensionamento das cargas atuantes, que irão onde a sua estrutura deve ser apta a resistir esses esforços. Então, dentro dessa etapa, você vai precisar utilizar as prescrições de dimensionamento. Então, é aqui que você vai utilizar tanto a ABNT 6120 e a ABNT 14762, quando você vai precisar analisar e você vai precisar dimensionar as cargas solicitantes através de combinações. Então, nós temos dois tipos de combinações, que para quem já está acostumado com cálculo, já deve saber, que é a combinação última e a combinação de serviço. Depois que você fez a pré-análise, depois que você fez o cálculo das cargas solicitantes e você fez a modelagem da sua edificação, você vai precisar fazer o cálculo das cargas resistentes, porque as cargas solicitantes, como eu falei no início dessa aula, O SD, que são as cargas solicitantes, elas devem ser menores ou iguais do que as cargas resistentes, que é o RD. Então você pode fazer esse cálculo através de duas formas, ou utilizando as prescrições da ABNT NBR 14762, onde ela vai nos prescrever todos os cálculos de dimensionamento através do MLE, que é o método da largura efetiva, o MSE, que é o método da seção efetiva, e o MRD, que é o método da resistência direta. Então, para você fazer isso, você vai precisar fazer o cálculo dos esforços solicitantes, de compressão, flexão simples, tração, os esforços combinados, ou você pode utilizar o método de elementos finitos, onde você vai precisar utilizar softwares de dimensionamento de forma que estes façam o cálculo automático para você. Então, se você for trabalhar com projeto estrutural, eu recomendo que você aprenda das duas formas, tanto através da ABNT, NBR 14762, e através de elementos finitos. Os elementos finitos, eles vão fazer com que você tenha uma maior agilidade para que você possa chegar nas cargas resistentes, porque através da ABNT NBR 14762, elas vão conter diversas prescrições e você vai precisar fazer todas as análises e pode ser que o seu cálculo demore um pouco. Então eu recomendo que você aprenda das duas formas. Então eu quero apresentar para você um livro, que é o livro Dimensionamento Estrutural no Sistema Construtivo Light Steel Frame, de acordo com a ABNT NBR 14762. Então nesse livro vão estar descritos todos os tipos de esforços de acordo com as normativas vigentes. Então aqui você vai poder aprender como que você vai fazer o cálculo, o passo a passo, utilizando as prescrições da 14762. Então, essa norma 14762, nós fizemos um detalhamento delas. Então, todas as prescrições, nós transformamos elas em um livro, onde nós temos mais de 80 exemplos de cálculo estrutural. Para esse livro, você vai aprender através de um objeto de estudo, onde nós vamos fazer o dimensionamento completo de uma edificação no sistema construtivo Light Steel Frame utilizando todos os métodos de dimensionamento, MLE, MSE e o MRD. E nós também temos o método de dimensionamento de elementos finitos, onde você vai ver diversas propagandas aqui nesse curso gratuito, convidando você a participar desse curso. Então, nesse curso, nós vamos utilizar um software que contém todas essas características, essas prescrições, e você vai poder fazer o cálculo das cargas resistentes de forma automática. Então são 22 aulas, onde você vai aprender a fazer o desenho técnico dos painéis de paredes, lajes, coberturas. Nós vamos fazer o passo a passo do cálculo das cargas solicitantes, o passo a passo das cargas resistentes, detalhamento técnico de painéis, detalhamento da edificação, quantitativo, e você também vai receber todos os templates. Então, se você for trabalhar com projetos estruturais em Light Steel Frame, eu recomendo que você aprenda das duas formas, tanto através das prescrições normativas da ABNT NBR 14762, onde existe um livro que você pode estar aprendendo por ele, ou você pode utilizar a norma e seguir as prescrições da 14762. E através de elementos finitos, onde eu também quero convidar você a fazer esse curso completo conosco. Então esse foi o cálculo das cargas resistentes. Então as cargas resistentes, elas devem ser maiores ou iguais do que as cargas solicitantes. Depois que você atender a essa prescrição, você vai precisar fazer o detalhamento técnico, né? Então, como eu já apresentei no início dessa aula, nós temos dois tipos de detalhamento. É o detalhamento dos painéis, onde você vai precisar detalhar esses painéis de forma a comporem uma estrutura para que ela seja alocada dentro do detalhamento executivo, que vai dar a forma, vai utilizar esses painéis que você vai precisar detalhar e você vai começar a dar forma à sua edificação. Então, depois que você fizer todas essas análises, você vai partir para a última etapa, que é o quantitativo das barras estruturais e dos outros componentes. Esse quantitativo vai servir para que você possa fazer a compra, você chegue no valor final do peso da edificação. Então, essa lista, como eu já apresentei, ela deve ser organizada através do tipo de perfil, da espessura, da seção e o comprimento desses. Ela deve ser uma lista fácil de ser interpretada para que quem for receber, quem for fazer o orçamento, consiga fazer o cálculo de todas as barras necessárias que vão estar presentes dentro do projeto estrutural. Então, isso que eu apresentei agora são as etapas elementares que você deve utilizar, que você deve executar para fazer a criação de um projeto estrutural em Light Steel Frame.